Salvador, bom dia, 3191. 3191, prossiga. Ministra, informação aqui para autorização da Leão 340. Cliente, confirme essa informação, Kilo. Afirmativo. Registrando 3191, autorizado para Serra Bravo Golf Lima, via rota do plano, nível de voo 340, saída da El Leda Irume. Após decolagem curva à direita, transponder 5122, frequência do controle Salvador 119.35. 340 Galeão autorizado, da El Leda Irume, decola com curva pela direita, 5122 transponder, 1935 ao controle. Tan 3191. Correto, Tan 3191, confirme conforme rota do plano de voo. Ok, decola da 10, direto a saída da El Leda Irume, Open November 857, Moço, Vigso, Uno Alfa, Galeão. Correto, Tan 3191, chame pronto para acionamento. Tá. Acionamento na 10 ou 1094. Gente, gol 1094, autorizado acionamento, chame para táxi. Reportar a táxi no 0094. Salvador Azul 27 no 9, bom dia. Autorização para Guarulhos 320 quilos. Bom dia, Azul 27 no 9. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, após conforme rota, nível de voo 360, saída da El Leda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5127, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Guarulhos 360, via Upper Zulu 10, papel partido de voo. Decola da 10, perfil da El Leda Motiva. 5127, transponda 6935, controle, Azul 2719. Correto, Azul 2719, confirme apenas após decolagem, curva direita. Curva direita. Correto, chame pronto para acionamento, Azul 2719. Chama pronto, 2719. Autorizado, acionamento, chame pronto para ataque. 140. para o táxi, voo no 094, 161 a bordo, 3 horas, Teresina. Voo 1094, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 como número 2 para decolagem e abaixe o taxiway Índia no ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1019. 0119 agora, abaixe o Índia com número 2, lá 1895. Bom dia ainda, bom trabalho. Agora, autorizado, perdão, Papá Romeo, Mike Eco Juliet, autorizado para Sierra November, India Charlie, via roda do plano, nível de voo 080, saída Momo após DCT, transponder 5135, frequência do controle Salvador 119.35. Correto, Mike Eco Juliet, para acionamento, chame torre 118.95. Para o táxi, chame 6140. O nosso POB é de 141, autonomia de 2 horas e 10, alternando o Recife. Esse é o Chané 6140, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste de altímetro 1019. Altime 19.295 para o Pera, chame 6140 até já. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 8.11. Livro pouso 10, gol, 1162. Solo Salvador, é o American 229 para informar o termo de reboque. Gente, América 229. Bom dia. Correio, já não é 6140 ponto de Serapão. O Chalé, chame torre 118 decimal 95. Desculpa. Não é 6140 ponto de Serapão. O Chalé 6140, mantém o ponto em espera. Mantém 6140. O meu Mike Eco Juliette na escuta. Por gentileza, devido ao sequenciamento, o senhor irá decolar da pista 10, permanecendo a curva esquerda no perfil da Momo. Afirma o Mike Eco Juliette, decola então da 35. No perfil da Momo, reporta quando pronto para o táxi. Paulo, tá triste. Tá 3191, não prossiga. Estacionamento gate 5. Autorizado acionamento, chame para ataque, tá 3191. Xanamião 140, autorizado a olhar e manter pista no zero. Autorizado a minha e manter. 10, Xanamião 140. Tá bom, meu Mike, F. Juliette, autorizado o táxi. Confirma o pátio. Mike, F. Juliette, reporta na Taxiway Romeu, ajuste no zero, Nuno. Oi, bom dia no 094, mantendo posição ponto zero no zero. Bom, no 094, bom dia, mantendo ponto zero. Mantenha a guarda. Uno 162, solo 15, libera a direita, chama solo em 121, decima 1. Direito 121, 1, confirma? Afirmo, 121, 1. 95. Ok, coordenação para o Xbex simultâneo no gate 5, chama ataque, 3799. Chama 3191, para a informação, será coordenado para o Xbex simultâneo com a Embraer da Azul no gate 3. Alguém do Azul? 03. 03, tá bom, já está iniciando aqui o 3190. Paulo, muito bom dia, o gol número 62 de Bro. Gol 1162, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte para táxi Juliet. Alfa, reportando táxi 864, autorizado pouso, sustão no zero, vento 130 graus, 7 nós. Lembre pouso na 10, o gol na 864. Xanamião 140, decolado 17, chame o controle 119935. 1935, Xanamião 140. Papa Romeu Mike, F. Juliette, autorizado alinhar e manter cabeceira 35. A próxima, Juliette, gol, número 62. Gente, gol, número 2. Aguarde, mantenha a posição. Do gol número 6. Só loja 279 para ataque para pediu no 04, 4 horas e 40 e viram preto. Azul 2719, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via táxi Índia com o número 2 para decolagem. No ponto de espera chame torre 18.95, ajuste 1019. 1019, 18.95 direita, muito obrigado, bom dia 2719. Solo gol 962, gol 1162. À vista a Airbus da TAM à esquerda. Gente, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado posição 10, via da Credit Unit. Solos 19, direita 121 décima 1. Direita 121 no 864, certo. Salvador, bom dia, boa noite 64, lembrou no seu escuta. Voo 1864, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte para táxi Julia. Alfa para Júlia, chegou no 864. O Solo está 3191 para o táxi, está com 210 a bordo, alterna Campinas com 3 horas e meia de autonomia. Bom dia, Azul 2719, posso esperar no Zarcão? Azul 2719, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. A rolagem ele mantém no zero, 2719. Mike é com o Juliette, mantém a posição, aguarda a liberação pelo controle. 1864, autorizado para a posição 05, parte 1, via Taxi Juliet. E via Juliet, para o gate 5, boa noite 64. Boa noite 1864, Mike é com Juliette, estimado de 2 minutos para a decolagem. 2719, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 7, 9. Autorizado a decolagem, 1, 0, azul, 2, 7, 1, 9. Salvador, 2, 3, 1, 9, 1. Autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Autorizado, vem bater na 1, 0, 3, 1, 9, 1. Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette, vento 1, 2, 0 graus, 7 nós, autorizado a decolar, pista 3, 5. Azul 2719, decola 223, controle 1119, decimal 35. Decimal 35, bom dia, 2719. Papa Romeo Mike, Eco Juliette, decola 223, chame o controle 1119, decimal 35, bom voo. 935, Samaná, obrigado, até a volta. Pessoal, Salvador. Gente, alto e claro, Yankee Delta Charlie. Trezina 91, autorizada a decolar pistão a zero, vento 100 graus, 7 nós. Na 3191, decolado de 25, chame o controle em 19935, mogo. Meu Golf, bom dia, Solo Salvador, aguarde ordenação para sua autorização. Romeu, meu Golf, confirme Pátio que se encontra. Gente, Romeu, meu Golf. 21 Golf, estamos processando a sua autorização. Rio Salvador, muito bom dia, ISO 4082, estabilizado no whisky. ISO 4082, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 7 nós. Pouso autorizado 104082. Gente, Romeu Golf. Estamos aguardando o código transponder junto ao Centro Recife, que ainda não chegou. Junto ao Centro Recife, que ainda não chegou aqui pra gente, tá fazendo a coordenação. Salvador, tá 3895, bom dia, pronto, cópia Guarulhos. Gente, está na 3895, está ciente da informação Kilo? Afirmativo. Gente, aguarde coordenação da autorização. Guardando. Azul 4082, Solas 36, libera direito, texame, Solinho 21, Bessona. Ele vai liberar aqui, direito, 211, 4082, fechando. Somos Salvador, muito bom dia, Azul 4082, livrou. Azul 4082, autorizado táxi para a posição 0341 e a táxi 6 Alfa e táxi 6 Juliet. É, autorizado táxi via Alfa e Juliet para a posição 0348. Guardião 08, prova rotatória, visual com campo. Guardião 08, bom dia, descendo no meu pés. Continue a aproximação, reporta final 17, ajuste no 019. Aparato final 97, ajuste no 09, guardião 08. Romeu Golf, não temos previsão, mas pelo que vem acontecendo, estamos com esse problema há alguns dias, varia entre 10 a 50 minutos até. Negativo, Romeu Golf. Salvador, bom dia, o Gol 1556, centro de informação Kilo, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Gol 1556, Salvador, aguarde coordenação. Aguardando o Gol 1556. Sinal longa da 97, Guardião 08. Confirme? Sinal longa da 97, Guardião 08. Guardião 08, autorizado, pouso pista 17, vento 110 graus, 8 nós. Fecha a suspensão, livre pouso para o Guardião 08. TAN 3895, pronto cópia? Pronto cópia. TAN 3895, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340, saída da El Leda Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5152, frequência do controle de Salvador 119.35. O TAN 3895, autorizado Guarulhos, 340, saindo da El Leda Motiva, 5152 é o transponder e 1935 é o controle. Correto, TAN 3895, confirmando rota do plano de voo. Conforme rota, ciente. Correto, chame pronto para acionamento, TAN 3895. Camarada. Salvador 08. Solos 41, autorizado o backtrack, reporte livrando na taxa Yosha. Backtrack, passará livrando, meu Deus. Padrão 08, estação na frequência livre, grátis. O Uno 556. O Uno 556, autorizado para o aeroporto Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, saída Sahel, Leda, Irume. Após decolagem de curva à direita, transponder 5144. Frequência do controle Salvador 119.35. O Gol 1556, copiou o Galeão, nível 360, de acordo com o plano. Nós temos DCT Irume, até 9857, ouça. Decolão 10, da El, Leda Irume, primeira direita, acionado 5144, controle aposto 1935, nossa posição é 612. Correto, Gol 1556, chame pronto para acionamento. Trabalhar com o próprio Gol 1556. Paulo Salvador, então 3895, pushback, acionamento, passar 9. 3895, autorizado o acionamento, chame pronto para táxi. Toma lá. Torre Salvador, muito bom frio ainda, 6200, tá no localizador. Puxando 6200, bom dia. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado, 6200, está passando externo, trem checado, 6200. Salvador, bom dia, Bono 790, ciente da informação Kilo, na ponte 07, autorização Serra Brava, Romeu Fox. Ciente, Gol 1790, aguarde coordenação. Me escuta. Salvador, Gol 1556, 612, pushback essa meta. Gol, aguarde. Aguardo no 5B. O 556, autorizado acionamento sem contra-ataque. Autorizado que estiver também, tem a porta de ataque, turno 556. Roxana 6200, Solas 47, direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 1, 2, 1, 1, 6, 2, 0, 0, uma boa transferência. Salvador, muito bom dia, Janeiro 6200, 0, 0, libra. 1, 2, 1, no decimal 1. Ih, não mudei aqui, desculpa. Salvador, bom dia, Roxana 6200, Librão. Roxana 6200, bom dia. Autorizado Taxi Alfa, reporte para ingresso na Taxi Direito. Autorizado Alfa, reporta para ingresso na Direto 6200. Salvador, de Papatango, Whisky, Vitor Mike. Papatango, Whisky, Vitor Mike, continue a aproximação, reporta, final 17, ajuste 10019. Positivo, reporta aí na final. Detalhe. O 1556 ciente, autorizado táxi para a ponta de espera pista 10. Via Pátio, Taxi Índia. Ponto de espera, chame torre em 118.95. Ajuste 1019. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio, Índia, com 1019, gol 1559. Tá, 3295 para o táxi. 220 a bordo, alternando Galeão, 325. Confirme a autonomia? É, 3 horas e 25. 0325, seguinte. Autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Pátio Índia, como número 2 para decolagem. Após chegar no ponto de espera, chame torre 118.95, altímetro 1019. 319, Pátio Índia, como número 2, 295, da 3295. Whisky Vitor Mike, confirme o pátio após pouso. Após pouso, pátio 5 hangar da EBTA, na final agora de 3.5 milhas da 17. Whisky Vitor Mike, autorizado pouso, pista 17, vento 15, 0 graus, 7 nós. Arte. Sou Salvador, bom dia, eu vou 156.0 da 10. 1556, a linha cola sem parada? Ciente, após passagem da aeronave, autorizado táxi e a Taxi Direct para posição 09 do Pátio 1. Correção, correção 08. Afirmativo, após o colega da Sampra, segue para o 08, ouça, 620. de Salvador, azul 5048, visual para aeronáutico e LS. Azul 5048, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1019 para informação, um Bravo Eco 36 na curta final da pista auxiliar, à esquerda no interferência. Ciente, 5048, aguarda autorização de pouso. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, azul 5048. Papatango, esquive Tomás, solo 53, liberando na Papá, está sendo a frequência livre. Sim, bom dia. 1-5-5-6, decolado 5-3, chame o controle 1-1-9-35. 935, 5-5-6. Toyota 3895, bom dia, tá próximo na final e pronto. São 3895, bom dia, após a passagem do Embraer na curta final, autorizado a alinhar e manter pistando zero. Pode Embraer, ali mantém, tá 3895. Aju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5146, frequência do controle Salvador 119.35. 1790, está autorizado Recife, Serra Bravo, Angel Fox, nível 370, batendo plano de voo, pistão no zero, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, transponder 5146, controle de saída 1935, 1790. Correto, 1790, sem encontro para acionamento. Vai chamar 1790. Para o pushback acionamento, agora 790, ponte 07. Está pronto o pushback acionamento, ponte 07, agora 790. Ciente, gol 1790. Aguarde parqueamento da aeronave do Airbus a Bianca, após ser autorizado o pushback. Ok, tá na sua escuta então, 1790. Solo em 1, 2, 1, decimal, né? Solo em 6200, confirme já parqueado. Firma 00, parqueado já posição 8, 6200. 7. Gol no 790, autorizado o acionamento sempre para ataque. Autorizado, gol no 790. Salvo azul 5048, segurou para Fox 7. Azul 5048, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte para táxi Juliet. Alfa, chama para Juliet. Romeu Golf, ainda estamos aguardando o transponder. Ciente, Romeu Golf, as outras aeronaves não estão tendo esse problema de transponder. Sim, o centro Recife não recebeu o plano ainda. Nós já falamos com a sala S, com o PLN, estamos no aguardo. Afirmo o Romeu Golf.